Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Luciano Pires e tô chegando com o podcast Café Brasil para ajudar o seu cérebro a virar o cérebro. Eu posso entrar? Can Mr. Charlie Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Charlie Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Algum tempo atrás eu fiz um programa chamado Dias Sombrios, no qual eu falava dos conflitos crescentes no Brasil, da incapacidade das pessoas em aceitar quem pensa diferente, do uso do rótulo fascista como se fosse bobo ou tonto. Pois é. Estamos saindo do bate-boca para o bate-na-boca, das sombras para as trevas, namorando com o diabo, simpatia pelo diabo. É disso que eu quero tratar hoje. E quem vai levar o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, mais o invejado kit DKT, é o Bruno Marcelos Rodrigues, lá de Colombo, no Paraná, que comentou assim o programa Dias Sombrios. Olá, Luciano. Ouvir esse programa me fez refletir. Tenho apenas 22 anos e confesso que já estou um tanto cansado do ambiente político nacional. Ao ver as notícias do dia a dia, vejo que os valores se inverteram, e olha que eu tenho somente 22 anos. Nos sites onde os comentários são permitidos, o que não falta são discussões. Muitas vezes, parece melhor xingar os outros do que debater sobre a matéria em si. Se você quer ampliar o seu vocabulário de palavrões, basta ver os comentários do YouTube, por exemplo. Fica difícil nos orientarmos em meio ao caos. E se formos ouvir as notícias já mastigadas dos grandes meios de comunicação, é ainda pior, pois somos influenciados para interesse de terceiros. Num país onde não é possível acreditar fielmente em uma simples notícia, e eu acredito que esse não seja um problema somente nacional, como poderemos formar uma opinião que realmente seja válida? Por exemplo, recentemente foi publicada a notícia que a nossa presidente seria eleita ainda no primeiro turno. Porém, ao se deparar com comentários em qualquer matéria relacionada, não faltam críticas ao governo. Poucos apoiam, pelo menos é a sensação que temos. E eis que começo a duvidar da notícia, dos comentários, do governo, de mim mesmo. Procuro saber de tudo antes de formar uma opinião, mas isso só me leva a crer que não sei de nada. Fica um sentimento de impotência no ar. Mas desejo que tudo melhore em nosso país. Minha parte sempre tento fazer, seja comentando em seu programa, mesmo sabendo que possa haver opiniões totalmente contrárias, seja ficando calado quando é necessário. E como disse Charlie Chaplin, eu continuo sendo apenas um palhaço, o que já me coloca em nível bem mais alto do que de qualquer político. Um forte abraço. Bruno, não pense que só você sofre dessa agonia de se perceber enganado, perdido e incapaz de saber que escolha fazer, especialmente diante das mídias. É assim que funciona e que sempre funcionou. O homem tentando manipular o homem. Ter consciência disso é o primeiro passo, isso você já fez. Agora é ir enriquecendo o seu repertório, refletindo sobre seus erros e aprendendo com eles. Com o tempo, você desenvolverá um sexto sentido, que tocará o alarme cada vez que se deparar com uma notícia estranha. E aí, é partir atrás da fonte primária, das outras versões, e fazer o seu balanço. Não existe mágica, não existe uma forma de fazer isso sem ser quebrando a cara e aprendendo. Mas isso você já está fazendo. Continue. Um abraço. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o kit que o Bruno levou está repleto de produtos que a DKT distribui pelo Brasil com a marca Prudence. Coisas que ajudam a ampliar o prazer enquanto protegem a gente. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil. E também suporta iniciativas voltadas à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e ao planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. Na hora do amor, então, você já sabe. É prudence na cabeça. Play Sam, but the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Iraq Mark, the middle from behind. Ô Joel, que tal umas aulinhas em inglês pelo Skype, hein? Com um professor de carne e osso do outro lado da linha, hein? E não um vídeo ou uma gravação? Conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Até de futebol ele vai falar, meu. Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão desenvolvendo inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. Eu vou repetir, ó. www.skypeenglishclasses.com. E aí, hein? The left, the right, in the middle, from behind. The left, the right, in the middle, from behind. Foi na paróquia de Naval Morales. Seguraram o padre. Estás preso, velhinho. O ancião suspira. Seja o que Deus quiser. Outro miliciano pergunta. Estás com medo, padre? E ele responde, quero sofrer pelo Cristo. Os milicianos riam sem nenhuma maldade, batiam nas costas do sacerdote. É, pois morrerás como Cristo. Em seguida disseram, tira a roupa, amigo, tens vergonha? E o padre olha as caras que o cercam, tudo, e os outros, tudo. O padre vai se despindo, e de repente para, pergunta súplice, basta? O chefe diz, e eu não isento de doçura, eu disse tudo, e tirou tudo. Alguém faz um comentário. Como tu és magro, hein, velho? De fato, o ancião era um esqueleto com um leve e diáfano revestimento de pele. Foi açoitado furiosamente. Perguntaram, não choras, padre? E ele arquejou, estou chorando. As lágrimas caíam-lhe de quatro em quatro. Por fim, os homens cansaram-se de bater. Resmungavam. O velho não grita, não geme. Houve um momento em que um dos milicianos teve uma dúvida. Padre, vamos fazer um trato. Blasfemas e serás perdoado. E ele responde. Sou eu quem os perdoa e abençoa. E repetiu. Quero sofrer como Cristo. Os milicianos se juntam num canto e discutem. Como matar o padre, eis a questão. Um deles voltou. Padre, vamos te crucificar. Estende as duas mãos crispadas e diz, obrigado, obrigado. Mas três ou quatro milicianos esbravejavam, vamos acabar com isso. Realmente, fazer uma cruz dava trabalho e a maioria optou pelo fuzilamento. Fuzila-se e pronto. Puxaram o padre nu. Vamos te fuzilar, anda. O velho tinha um último pedido. Quero ser fuzilado de frente para vocês, pelo amor de Deus, de frente para vocês. E repetia, quero morrer abençoando vocês. Atracou-se a um miliciano, escorregou ao longo do seu corpo, abraçou-se às suas pernas e soluçava. De frente para vocês, de frente, de frente, de frente. Levou seus últimos cachações terrenos. Sai para lá, velho. Ficou de frente. Quando viu os fuzis apontados, esganiçou-se. Eu perdoo vocês, eu abençoo vocês, eu amo vocês, amo, amo, amo. Os milicianos atiraram. Um tiro na cara, outro no peito, outro no ventre, outro não sei onde. E ficou lá, horas, varado de balas, aquele cadáver tão magro e tão nu. Aí está um episódio da Guerra Civil Espanhola. Iguais a esse, piores do que esse, ainda mais hediondos, houve milhares, houve milhões. De parte a parte acontecia tudo. Matava-se, violava-se, enforcava-se, sangrava-se sem nenhum ódio e até sem nenhuma irritação. O padre de Naval Morales teria escapado se tivesse dito um palavrão contra Deus ou contra a Virgem Maria. E sairia com vida, e ninguém lhe tocaria num fio de cabelo. Contei o episódio do sacerdote e proponho ao leitor. Façamos de conta que isso vai acontecer no Brasil dos nossos dias. Não é mais a Guerra Civil Espanhola, nem Espanha, nem Naval Morales. É a Guerra Civil Brasileira. A toda hora e em toda parte, brasileiros fazem apelos à Guerra Civil. Há muita gente interessada em que os brasileiros bebam o sangue uns dos outros. E vamos admitir que, tão solicitada, tão sonhada, a Guerra Civil vem a explodir no Brasil. Sei que estou aqui sugerindo uma fantasia cruel, mas vamos lá. Tiremos de cena os milicianos. Somos agora nós, brasileiros, cariocas, paulistas, gaúchos, pernambucanos ou lá o que seja, quem prende um padre bem velhinho como o de Naval Morales. Vejam o nosso Patrício rosnando. Velho, fica nu, velho! Algum leitor há de pedir licença para uma parte e eu respondo, pois não, e o leitor enfático, mas nós somos brasileiros. Ledo, engano, ou por outra, nós somos brasileiros, sim, mas os espanhóis também eram espanhóis. E os americanos eram americanos, e os franceses eram franceses, e os chineses eram chineses. Mas aqui começa o pavoroso mistério da condição humana. Quando um povo chega à guerra civil, ninguém é mais brasileiro, ninguém é mais francês, ninguém é mais americano ou cubano. Cada qual é o anti-homem, a anti-pessoa, o anticristo, o anti-tudo. Nós ouvimos falar em Guernica. Pelo amor de Deus, não sejamos cínicos. Na guerra civil, cada lado faz uma Guernica em cima do outro lado. São massas de canalhas contra massas de canalhas. Cada uma das nossas inocentes passeatas propõe Cuba, propõe Vietnã, propõe a matança espanhola, propõe a linha chinesa, etc, etc. E isso, sem nenhuma sutileza, da maneira mais límpida, líquida, taxativa. As passeatas picham os muros confessando suas intenções. Até há bem pouco, a história tinha nos feito o favor de não testar a nossa crueldade. Eu próprio escrevi certa vez, com certa humilhação de subdesenvolvido, e nunca tivemos um vampiro. Mas vejo muita gente querendo beber sangue como groselha. E já o mito da nossa bondade começa a ruir. No Rio de Janeiro, mataram um cinegrafista que filmava a manifestação. E quem fez esse crime de uma irracionalidade apavorante não foi chinês, nem espanhol, nem tirolês, foi brasileiro. Portanto, convém desconfiar dos nossos bons sentimentos. Mas voltemos à história que o aparte do leitor interrompeu. O padre velhinho de 80 anos ou mais está nu. A 10 passos ou 15 estamos nós de fuzil apontado. Vejam bem, nós, brasileiros, torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, massacrando um velhinho magro, santo e nu. Queremos sangue. O brasileiro tem suas trevas interiores. Convém não provocá-las. Ninguém sabe o que existe lá dentro. Sim, ninguém sonha com as fúrias que estão por baixo das trevas. A partir do momento em que se instala o terrorismo no Brasil, tudo mais é possível. E nós, brasileiros, estamos brincando com a nossa irracionalidade. Mas não vou acabar sem referir um outro episódio da Guerra Civil Espanhola. Prenderam uma freira que, por infelicidade, era mocinha. Se tivesse 85 anos, seria apenas fuzilada. Mas, repito, era mocinha. Um miliciano pergunta-lhe, "Queres casar comigo?" Não quis. Então ele tomou-lhe o rosário e enfiou-lhe no ouvido as contas do rosário. Em seguida, bateu-lhe na orelha com a mão aberta até arrebentar-lhe os tímpanos. Ato contínuo, fez o mesmo na outra orelha e, por fim, a violou. Transfiram o mesmo fato para o Brasil dos nossos dias. As nossas classes dominantes estão encantadas com o grito das ruas. Há granfinas que cantam as músicas das ruas deliciadas, como se cada qual fosse a própria passionária. É uma pose, claro, mas uma pose pode comprometer ao infinito. Em caso de guerra civil, prendem a capa da Veja. Um sujeito pergunta, "Queres casar comigo?" Não. O revolucionário faz o seguinte: enfia-lhe pedrinhas no ouvido, depois dá murros na orelha, os tímpanos explodem, faz o mesmo na outra orelha e depois... Eu paro aqui. Com uma pequena adaptação aos nossos dias, esse texto é de Nelson Rodrigues, em outubro de 1968. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. I stole many a man's soul of faith. And I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Ooh. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watch the glee while you kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? Você ouve Sympathy for the Devil, com ninguém menos que os Rolling Stones, de uma música que foi lançada quando? Em 1968. É, algo me disse que tinha que ser essa música aqui. Então, hein? Nelson Rodrigues pintando um quadro sombrio meio século atrás. Você pensou que ele falava destes nossos dias sombrios, não é? Pois é. Poucos dias atrás, durante o quebra-quebra que se segue às chamadas manifestações populares, no Rio de Janeiro, dois inconsequentes acenderam um rojão que foi explodir junto à cabeça de um cinegrafista da TV Bandeirantes que documentava a confusão. O cinegrafista morreu e o que se seguiu foi uma polêmica insana sobre responsabilidades, criminosos, jovens inocentes, fascistas, outra vez, intolerância e etc. Confesso que eu fiquei assustado. Em alguns momentos parecia que eu estava num filme italiano dos anos 60, daqueles de Pasolini ou até mesmo de Fellini, onde imperava o realismo fantástico. Não parecia ser real aquela discussão. Havia um brasileiro morto e se discutiam questões acessórias. Bem, o escritor Rui Castro escreveu um texto chamado Trevas dos Brasileiros, publicado na Folha de São Paulo. É conveniente trazê-lo para esta nossa reflexão. Nelson Rodrigues, numa crônica dos anos 60, falou de um inglês de passagem pelo Rio. Ao lhe perguntarem que característica identificava no brasileiro, o visitante espiou em volta e declarou a cordialidade. Referia-se às pessoas que nas ruas se dirigiam umas às outras como se conhecessem, fossem íntimas e se estimassem, embora nunca se tivessem visto. Nelson fez disso um artigo, mas talvez não partilhasse da ideia do inglês, ou não de todo, porque em outra crônica, pouco depois, escreveu: o brasileiro tem suas trevas interiores. Convém não provocá-las. Ninguém sabe o que existe lá dentro. Mas se não sabíamos como era o brasileiro por dentro, não é por falta de exemplos que estamos deixando de saber. Nosso passado recente inclui prisioneiros metralhados a centenas numa cadeia. Homens fritando seus semelhantes em micro-ondas nas favelas ou abatendo helicópteros com fuzis. Chacinas são vistas como faxinas. Outros degolam companheiros de cela, chutam cabeças de adversários caídos nas arquibancadas. agridem moradores de rua e gays e vão às ruas para destruir, queimar e matar. Conheci Santiago Andrade, o cinegrafista morto pelos Black Blocs. Durante anos veio semanalmente ao meu apartamento com o produtor João Paulo Duarte para gravar uma coluna diária que eu fazia na TV Band News. Era grande profissional e pessoa. Insistia no melhor enquadramento, melhor som, melhor luz. Se por minha culpa tivéssemos de refazer cada coluna duas ou três vezes, era com ele mesmo. Santiago foi vítima desses brasileiros que estão pondo suas trevas para fora. Há algo de monstruoso em quem dispara um rojão em meio a uma multidão, indiferente ao que pode acontecer. Alguém fracassou na formação desses indivíduos. Não somos cordiais, somos cruéis. E é bom que o mundo se cuide a nosso respeito. Bem, eu não sei você, mas eu estou a cada dia mais indignado. Eu não aceito esse rótulo de cruel, ou fascista, ou bandido, ou intolerante. Eu não sou assim, e acho que você também não é. Não tenho nenhuma simpatia pelo diabo, mas estou convencido que o brasileiro tem suas trevas interiores. Convém não provocá-las. Ninguém sabe o que existe lá dentro. Please let me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stolen man to man, soul and fame. I was round when Jesus Christ at this moment of doubt and pain made that sure that Pilate washed his hands and saved his faith. Pleased to meet you, and I hope you get my name. You is just the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his minister. Anastasia screams in vain. I wrote it down. E é assim então, ao som de Sympathy for the Devil, com a orquestra de ukulele sinfônico Honolulu, que este Café Brasil endiabrado vai saindo de mansinho. Fique com um diabinho aí ó, atrás da orelha. Com o iluminado Lala Moreira na técnica, a sombria Cissa Camargo na produção e eu, que tô que nem filme de terror americano, com a pilha da lanterna acabando, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Bruno Marcelos Rodrigues, a Sinfônica Honolulu e os Rolling Stones. O Café Brasil chega até você com o apoio da Pellegrino, uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. Além disso, a Pellegrino também distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas muito legais pelo facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino sempre com dois L's. Experimente, nunca é demais aprender, não é? Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. O podcast Café Brasil existe, pois tem o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. E de onde ele veio, ó, tem muito mais. Acesse www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase dele, é claro, Nelson Rodrigues. Antigamente, o silêncio era dos imbecis. Hoje, são os melhores que emudecem. O grito, a ênfase, o gesto, o punho cerrado estão com os idiotas de ambos os sexos.